Escuta. Escuta 2228. Conquista nível 180 autorizado via rota do plano de voo. Pistão a zero, primeira curva direita, subida a arbor. Transição eleva, 5547, transponda, 208 controle. 180 autorizado para a vitória da conquista, arbor eleva, curva direita, 5547, transponda, 208. Correto, parte 3, chame pronto. Salvador, eu vou no 170 para posicionamento, portal 10. Autorizado no 170, tá pronto, corta? Pronto, corta. Campina Grande, 370 autorizado, via rota do plano, pista 1-0, primeira curva esquerda, pouca transição Zipar, 5553 o transponde, 208 controle. Autorizado 370, conforme a rota, decolando da 10, curva esquerda, na Puka Zipar, 5513 o transponde, 120, decima 8, o controle 1170. 5553. 5553, obrigado. Correto, chame táxi. Vai chamar o táxi. Voo 1098, pronto. Tá na escuta? Pronto, 4. Autorizado Natal, Serra Bravo, Serra Golf, nível 410, via rota do plano, pista 10, primeira curva esquerda, subida Puka, transição Zipar, 5554, transponde, 208, controle. Passo lá, rotando 10, decola 10, curva esquerda, Puka Zipar, controle 208, passo 954, passo 9098, positivo. Confirme destino? São Gonçalo. Ok. Chame pronto, primeiro acionamento do portão 2. Chamando. Azul 4221, na escuta. 4221, na escuta. Confins nível 360 autorizado, via rota do plano, pista 1-0, primeira curva direita, arbor transição elefa, 5552, no transponder, 208 controle. Salvador, eu vou no 170 para o táxi com 081 no PLB, 4 horas e 28, alternando Fortaleza. Táxi autorizado, pátio 1 no Índia, torre 1895, 1021, bom voo. Pátio 1 no Índia, 1895, 1021, obrigado, boa noite, 1170. Oi, Salvador, boa noite, o Gol no 177, ponto de espera pronto. Além da cola, Gol no 170. Vento no 70 graus, no 02. Voo 972, desça para 2010, custo altímetro no 021, informe no curso do localizador. 2000 pés por 21 e foram arar no lote, voo 972. Aracaju, 01-1868. 1868, autorizado, Caju, nível 230, via roda do plano, pista na zero, primeira curva esquerda, subida Puca, transição Aru. 5551 no transponder, controle 208. 23030, de rota pilote de voo, Puca Aru. É colado no 0 esquerda, pós 5551 no 208, gol 1868. O 1868, portão 01, está correto, chame pronto, puxa o flexionamento. Está na pronta, 1868. Passarelo 2228, pushback acionamento. Passarelo 2228. Polêmico aqui do solo, chama o táxi. Sim, que vai chamar táxi 2228. Boa noite, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 1170, Pucas e Paz. 1170, boa noite, contato radar, supra nível 370, perfil Puca. 370, autorizado Puca, confirma? Puca, autorizado Puca de Pá. Gente, eu vou no 970. Salvador, a todos, postou o azul, pode ver, 2, 7, 4, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0. Azul, 4, 0, 6, 2, descend via Maré Arriba, track level 050, QNH 1021. Via Maria, arrival, flight level 050-1021, Siga. O 1170 vai ter que efetuar um desvio à direita, 080, por aproximadamente umas 20 milhas. Pesado. Gente, o 1170. Passarelo 2228, está com 58 no POB, 5 horas de autonomia, altero na Salvador, próximo para o táxi. Passageiro 2228, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 190 via pátio 3, pátio 1, Índia, a retaguarda do Boeing da Gol. 1021 no ajuste, 1895 em apoio. Então, Libertáxi, pátio 3, pátio 1, Índia, ponto de espera 1895, retaguarda da Gol, passageiro 2228. Order clear, fly ahead, Itaco position. Fly direct to Itaco, position. 972, estabilizado. 7 aproximação, chame torre 11895, concluo. 1895, torre com 972. Aguardando autorização de pouso. Guardando livre pouso. O 970 pode voar de par? Par. Muito boa noite, dá pra apontar. Gente, vamos 098, mantém a ponta de espera. Mantém. Nono 70 da presente, vou zipar. Zipar, ou nono 70. Aqui tá bom, 972. Nono 70, passa nível 170, chame agora o centro Recife, frequência 12685, alterno 2545, boa viagem. 2685, 12545. 2545, obrigado, Bob. Lona 098 ali mantém pista no zero. Se mantém no zero, no zero, no zero. Azul 4062, reach 050. Azul 4062, descend to 2000 feet, then 81021, report localized course. 2000 feet, 1021, Azul 4062. 972, no solo 53, libera direita, no 219, LK. 219, boa noite. Boa noite, Fernando, Delta, 358, boa noite, ação de identificação, autorizado chegada a Mari, desça via, altímetro no 021 para o nível 050. 021, 050, boa noite, 22, boa noite. Presente autorizado, ISAP. ISAP, 62. Ok, então, Alfa, Juliette, está excelente. Aguardando a liberação 993. Solo Azul 4221 9 para o Shrek Sonamento. Autorizado, Shrek Sonamento Azul 4221, coordenação com a equipe Solo, por gentileza, puxar e deixar o 9 livre para ingresso de 137 da Gol. Autorizado, Shrek Sonamento vai em coordenação com a equipe Solo, puxar e livrar o 9, Azul 4221. O 1972 agora autorizado, Juliette até o 9. Então, agora Juliette para o 9. O time está no 02, né? Vou então na proa do VOR, desça para 4 mil pés. Inicialmente, o Alfa Tantão. Controle Salvador, gol 1098, boa noite, cruza 1500. 1098, passando 5554. Acionou 5554. Estado radar decolar, estufa nível 4, no 0, perfil Pucas e Par. Pucas e Par 410, gol 1098. Poderíamos voar direto de Par, o 1098? Aguarde. Sim. Decolagem autorizada, vento 1 a 50 graus, 13 mais. Iniciando decolagem, bataria 2222. Fogo 868. Para pushback de treinamento 01. Tu 68.1 autorizado. 01 autorizado, 868. Bono 098, centro nega voar direto de par, suba e mantenha nível 180 inicialmente. 180 restrito, gol no 098. Azul 4062, establish ILS X-ray runway 12. Azul 4062, complete the approach, contact now Salvador Tower, 11895. 1895, Azul 4062. Tower, Azul 4062, establish ILS X-ray runway 10. Azul 4062, check the landing grid, clear to land runway 10, wind is 140 degrees, 129. Roger, Azul 4062, runway 5. Azul 2228, não precisa sair da árvore, condições de cruzar o nível 100 antes de 15 milhas de Salvador? É negativo, sir. Então mantenha 3 mil pés até 25 milhas. Presente o passageiro 2228. Solução para informar que no 9 está sem balizador. Entrar em contato com o inferno. Azul 4221 para o táxi, alterna Campinas, tem 3 horas de autonomia, 123 a bordo. Azul 4221, quando livre do Gol à frente, autorizado táxi até o portão, através do portão 612, siga 137 da Gol através do 4, torre 1895, 1021 no ajuste. Autorizado até através do 6, vai seguir o aeronave da Gol através do 4, 2295 Azul, 4321 Azul, 1021. É o nível 180, chama agora o centro Recife, frequência 1-2685, corrigindo, alternando 1-2545. Gente, boa noite. Arbor. A proa Arbor da presente, 2228. C2228, informa o tráfego, posição de 12 horas, 20 milhas, rumo nordeste, aeronave Airbus 220, usando o nível 065 para o nível 050. Ok, ciente do tráfego, 2228, nivelado 3000. Então, autorização para fazer pushback da posição 3000 para a posição 3G, ataque no caso 3. Sudoeste, mantendo 3 mil pés, a nave AT-72. Pés, 2, 4 mil. Ground 121, small nana. Small nana, azul, 4 mil. Azul, 4 mil, 62, para não evacuar by Foxtrot. 162, Kilo, Pátio 3, atento ao balizador e atento a um ATR da Passaredo que está puxando no pátio, realocando a aeronave na posição. Roger, Kilo, Aircon 3, Azul, 4-6. Agora, 9 milhas, cruzando nível 050 para 4 mil pés. Visual com ele agora, o 2228. Boa noite, 68, Linda Cola, 150 graus, 10 nós. Tiver 258, aguarde. Superado, desça para 2.000 pés, estou altímetro no 020, informe no localizador. 020, porta neve estabilizada, 58. 02228, tráfego superado, subo para nível 180. 802228. Nono 72, boa noite, a sua identificação, autorizado chegada a Mari, desça via, ajusta o altímetro no 020, desça para o nível 050. Nono 72, ajusta o altímetro no 050, chegada a Mari. Positivo. Está pronto, ponto de espera da 10. São 868, a sua identificação, autorizado, sua para o nível 230, perfil PUCA. 7230, PUCA, autoriza PUCA. Apresente voo PUCA. PUCA, 4221 tem condições de rolagem. Autorizado iniciar a decolagem, 150 graus com 10 nós, azul 4221. A iniciar a decolagem da 10, azul 4221. Pesado, LS, 6250. Sete aproximação, chame torre, 108-95, bom pouso. 895, boa, até amanhã. Oi, boa noite, Cené, 6258, estabilizado, LS, vai chegar. 190. Oi, direto Aracaju, 90 inicialmente, gol 1868. Cana 6258, vento no 40 graus com 10 nós, livre pouso, pistão na 0. 40 com 10, livre pouso, no 0 e baixa a carga, foi. 201, decolou 06, chama o controle 9030. 2080, azul 4221. Controle de Salvador, boa noite, é o azul 4221, decolou passando 1200 na sua escuta. 4221, contato radar, suco nível 360, perfil Arbo Elefa. Já subida para 360 na Arbo Elefa, azul 4221. Antes de usar o nível 1900 antes de 15 milhas de Salvador. Confirma? 1421 em condição de cruzar o nível 1900 antes de 15 milhas de Salvador. Afirmo. Azul 4221. Uva esquerda 020 para desvio, Goron 868. Autorizado. Pois sim, Aldi. Salve Salvador, Papa Tanquebec. Prossiga. Informo o técnico de Spec aqui no reposicionamento da Espec. Sim, Ed. Telema 258, sala 09, libera direito no 219. 219, direito, foi. Gente, inicialmente mantém 190. 190 vai manter 1868. É, solicita como final, sim. Xené 6250, tá sendo autorizado até o portão 5, em Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, portão 5, 90868. Tango Tango, desça para 3.010. 3.010, Alfa Tango Tango. Modifica da presente, o Alfa Tango Tango, solicita a rotatória. Regra de voos visuais, cancelada aos 0312, desça para 2.500 pés. Voe na proa da rotatória, informe visual para hora. 2.500, rotatória vai informar visual para hora. Voo no 172, desça para 3.000 pés, informe no localizador. Voo no 172, ajuste no 020. Mano 3 no 10, no 2. Negativo. Seja o PES, como localizador, o ajuste no 020, ou no 172. Sou Salvador, azul 4221. Diga. É possível o Proad Mops? Aguarde. Autorizado voar MOPS. Autorizado voar MOPS, está presente, azul 4221. Obrigado. Para descer agora no 868. Continua 868, aguarde. A 60 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível 190 inicialmente, chama agora Aracaju 120.3 para a descida. 03 para a descida, 868, graças. Azul 4221, passa nível 190, chama o centro Recife, frequência 1288, até 260, boa viagem. O Recife agora 1288, até 1260, obrigado, bom trabalho. Azul 4221. C2228, passa nível 1930, chama agora o centro Recife, frequência 1288, até 1260, boa viagem. 2500, boa noite. Atinge 2500, alma da Gotano. Descer para mim. Para 1.500 pés, o estoutímetro no 020, informa visual com aeródromo, alfa tensão. Já visual, seu, com aeródromo, alfa tensão. A gente agora está esperando as comunicações. Ok. Gono 172, desça para 2.000 pés, informa no localizador, Gono 172. 2.000 pés, informa no localizador, Gono 172. controle Alfa, tá controlando o visual com campo atingindo 1510. Gente, mantendo 1500 pés, por da rotatória, vai transferir as comunicações ao Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, chama agora a sua, 11895, Alfa Tango Tango. 1895, Alfa Tango Tango. Analisador, igual 972. 972, complete a aproximação, chama agora a torre, 11895, bom bolso. Motor 1895, 972, Tango, reporta rotatório. Gol 972, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aproximação, aguardando a autorização, gol 972. Torre Alfa Tango Tango, lado original rotatória, é necessário o subir velocidade, senhorito, 360. Redução, Alfa Tango Tango. Ok, já reduziu, tá visual para a nave na final da 1-0, vai iniciar o 360 pela esquerda, Alfa Tango Tango. Ok, sente. Afirmo, vento no 40 graus com 10 nós. Livre posição, 1-0, gol no 1-7-2. Pois, o Alfa Tango Tango pode prosseguir para a final da 1-7. Alfa Tango Tango, jogando 3-7 de pouso. Ok, vai prosseguir para a final da 1-7, aguardando a atualização, o Alfa Tango Tango. Afirmo, 1-4-0 graus com 1-0 nós. Tango Tango livre pouso, pista no 7, vento no 40 graus, 11 nós. É, já mandando Tango. 9972, seu solo foi os 23, mantenha minha escuta, táxi autorizado via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 4 Lima. Via Alfa, Kilo, pátio 3, na 4 Lima. Afirma. Estamos com o solo 225, eu estou sendo na frequência livre. Boa noite. Vai para confirmar, o organizador está chamando a gente aqui na posição 1, no pode, Romeu. Pode seguir, o 972. Bom dia, Azul, Alfa e Raquetão Grupo. Azul, Alfa e Raquetão Grupo, prossiga. Muito bom dia, o Alfa e Raquetão Grupo está no pátio 3, posição 4 Romeu, pede autorização para mudança da posição 4 3 Lima, por solicitação da Infraero. Ok, estou ciente, a bota finalizando já a... Quando estiver na posição? Tá, informa quando estiver na prima, obrigado. is Rich Hewitt 120, decimal 80, out of flight level 160 to 40, 4,000 feet. Yes, sir. Descent to 4,000 feet. QNH 1020. 1020, 4,000 feet. Alfa Yankee Tango, em forma termo de reboque, na posição 3 Lima, obrigado, bom dia. 3 Yankee, bom dia.